paz do Senhor. Hoje eu li aquela passagem que o apóstolo Paulo escreveu. Ele dizia que deixava as coisas que para trás ficam e prosseguia para aquelas que estavam diante dele, para um alvo. Estava dizendo, eu quero andar para frente. Quando a gente anda para frente, a gente empurra o mundo para trás. Se eu quero ir para o futuro, eu tenho que empurrar o passado para trás. Fiquei olhando para as minhas duas netinhas lindas. Fiquei pensando, se eu não tivesse entregue a minha vida nas mãos de Deus, o meu futuro nas mãos de Deus, eu não teria casado, não teria filhos e não teria essas netinhas lindas que eu estou vendo. Se você está estacionado no tempo ou está olhando para trás, eu te aconselho a olhar para frente, andar para frente, empurrar o mundo para trás e deixa o passado para trás. Você vai ficar surpreso como Deus tem preparado os seus dias no futuro, porque Deus já está lá. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.